Em Foz do Iguaçu. A senhora mais também é especialista em casos de racismo, de bullying, e a gente agora vai ter uma conversa muito interessante. Você pode também fazer a sua participação, você que nos acompanha pode fazer a sua participação através do nosso e-mail jornalismo@cbnfoz.com.br, também através das nossas redes sociais, facebook.com/cbnfoz e também twitter@cbnfoz. Boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde. Obrigada por atender ao nosso convite. Sei que você deve remanejar várias consultas, vários atendimentos para nos atender. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite. Doutora Márcia, a situação, nessa situação que a gente vem enfrentando aqui no Brasil, não é nova, né? A gente diz que bullying, racismo, já a gente se enfrenta isso ao longo dos anos. É, inclusive, nós conversávamos, debatimos aqui na nossa reunião de pauta aqui na rádio, que a gente, quando era criança, já enfrentávamos isso no colégio, mas nos parece que as consequências disso atualmente é que vem trazendo grande preocupação, né? Algumas crianças chegam até a partir para o suicídio, né? Casos extremos, assim, né? Quando sofrem bullying nas escolas, né? Na verdade, Cristina, a questão da violência escolar, a questão da discriminação, dos grupismos, da intolerância, não respeitar a diversidade, isso são situações, comportamentos que não são de agora, né? O que evidencia atualmente é como que os valores, eles têm sido deixados de lado e, por isso, a insensibilidade, as consequências tão alarmantes e assustadoras das crianças que sofrem, são vítimas desse tipo de violência escolar. Então, antigamente não se falava em bullying, mas o que é bullying? Uma palavra, inclusive, que com uma tradução difícil, não é? É uma palavra em inglês e que significa ser valentão, não é? Intimidar, ameaçar, agredir. Mas isso sempre existiu. Mas o que nós percebemos é que essa geração de hoje, elas têm outros valores, não é? É muito mais importante o ter do que o ser. Então, a crise, na verdade, nos valores, né, familiares e pessoais, é a que faz com que as consequências elas sejam tão alarmantes. Acredito que esse fator da internet também, hoje muitas pessoas sofrem bullying através da internet ou em alguma situação, vamos falar especificamente de adolescentes agora, acontece ali numa escola e isso é disseminado através das redes sociais na internet. Isso também é uma coisa assim, que vem tomando uma proporção né? Assim, e que vamos dizer que seja fora de controle até, né, doutora Márcia? A questão da internet é um tipo de atividade individualista, muitas vezes feita em segredo, não existe um controle. Então, atrás de uma telinha, você fica muito corajoso, né? Você fica audacioso. Muitas vezes, um adolescente tímido, um adolescente que em algum momento foi vítima de bullying, e atrás de uma tela, ele toma toda uma força, porque não é a sua identidade verdadeira. E ele pode atingir, ele pode caluniar, ele pode agredir, não é? Que a gente chama até do cyberbullying, não é? Pessoas, e de uma maneira, assim, de uma abrangência muito, muito grande, de uma rapidez muito grande também. Então, por uma publicação, por alguma coisa que você posta, aquilo tem um efeito multiplicador, assim, alarmante. E você vai procurar quem são esses, né? No caso, seriam os agressores, através do cyberbullying. A gente vê que são crianças que um dia foram vítimas de bullying e que, de olho a olho, cara a cara, não teve a coragem, talvez, de se defender, de enfrentar. A gente vê também esses casos aqui no Brasil, ainda a gente não, graças a Deus, não tivemos umas situações assim, mas nos Estados Unidos, frequentemente, né, esses atiradores, esses assassinos assim, em série, ou mesmo esses que vão nas escolas, matam várias pessoas, né, como tivemos um recente caso aqui, quando vai se ver, né, os últimos casos dos adolescentes que praticaram isso, são adolescentes que inclusive deixaram registrado em cartas, em bilhetes, dizendo que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo sofrendo o tal do bullying, e muitas vezes os pais não detectam isso. A criança passa por uma situação assim, o adolescente está passando por uma situação dessa, e os pais não detectam isso. Tem como a gente perceber no filho alguma mudança nesse sentido? Na verdade, os sintomas, eles surgem, não é? E agora, a minha preocupação é que nós, os pais, e às vezes alguns educadores, estamos muito ocupados para fazer a leitura desses sintomas, não é? Tenho mesmo no consultório crianças, né, cada dia mais precocemente sofrendo de depressão. E crianças que não têm vontade de viver, que já pensaram em eliminar a sua vida. E realmente, você vai pesquisar, você vai conversar, e a gente vê que são crianças que se sentem sozinhas. Então, a solidão faz com que os pensamentos negativos, a baixa autoestima, todos aqueles medos que a gente tem, e que se eles não são bem tratados, elaborados, ou não foram ouvidas as queixas dos nossos filhos, dos nossos alunos, eles vão se instalando de uma maneira que a criança acaba, e o adolescente, pensando sempre de uma forma negativa, não é? Nós temos, eu li num material que um adulto tem em média de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Imagine, vamos dizer que o adolescente tenha 20 mil, 30 mil. E a adolescência, por si só, ela tem essa característica do adolescente que é muito instável emocionalmente, não é? Eles vivem emocionalmente como se numa montanha-russa. Eles amanhecem felizes, aconteceu alguma coisa que não deu certo, eles têm uma baixa capacidade de frustração, aí se deprime e de tarde já está alegre outra vez. Então, é natural, isso faz parte das características da etapa. Mas nós conhecemos os nossos filhos e sabemos quando, às vezes, ele está mais calado, às vezes ele está irritado, às vezes altera até mesmo o sono, o apetite. Então, eles mostram sinais, mas é o que nós estamos conversando. Será que nós, adultos, estamos atentos a esses pequenos sinais? Dona Márcia, qual que é o papel, então, do educador, do professor? Vamos assim, trazer agora uma situação assim, para dentro da sala de aula, né? Crianças em formação de caráter. O professor, o educador, ele tem, além dos pais, ele tem um papel fundamental? Ele pode fazer alguma coisa? Podemos chamá-lo à responsabilidade? Com certeza. O professor, ele tem o grande privilégio e a enorme responsabilidade de fazer a leitura desses sinais. Porque é na escola que acontecem os maiores fenômenos, né, de relacionamento das crianças. A escola é um lugar onde se reúnem 30, 35 crianças num espaço onde essa criança deve seguir regras, elas devem produzir, elas devem realizar atividades. E a gente percebe, sobretudo, nos relacionamentos. Por exemplo, se o professor propõe um trabalho em grupo, a gente percebe, é nítido, né, aquela criança no grupo que é intolerante com aquele que é mais lento ou com aquele que é um pouco mais inquieto ou mesmo aquele que é líder, que quer que faça sempre da sua maneira. Então, na escola, com a interação dos diferentes, a gente fala a grande diversidade que se reúne dentro de um mesmo espaço, né, sob a liderança de um professor, né, de uma equipe pedagógica. Então, é uma leitura muito visível. Você percebe aquelas crianças que têm dificuldade de aceitar o outro como ele é, aquele que está sempre demonstrando uma agressividade nas suas palavras, nas suas relações, e agressividade não somente física, né? E a gente percebe uma coisa que me chama muita atenção é a agressividade das meninas. Eu li numa pesquisa e até perguntei para os alunos na escola, né? Porque eu fiz um trabalho também de uma campanha de prevenção e combate ao bullying na escola em que eu trabalho. E eu fiz uma pergunta para a turma, vocês acham que mais pratica mais bullying, o menino ou a menina? E aí, muitos levantaram a mão dizendo que eram os meninos e outros as meninas. Na verdade, o bullying praticado pelo menino é mais caracterizado pela agressão física. Eles são daqueles da briga, do empurrão, do xingamento. Mas a menina, ela é uma agressão mais silenciosa, não é? É a que discrimina, é a que aparta, é a que faz os grupismos, é um tipo de agressão, não física, mas que machuca muito. Pois é, foi até interessante a senhora citar isso, doutora Márcia. Nós, quando começamos a levantar essa questão, foi até inclusive um caso que nos chegou aqui, através de dos nossos colegas de trabalho, falando a respeito disso, de que é o caso de uma conhecida, filha de um casal conhecido, dessa colega nossa, tem 8 anos de idade, tem problema de peso, uma criança obesa, e começou a notar que as amiguinhas, 8 anos, né? Então a faixa etária dela ali, das amigas, nessa faixa etária também. Começou a notar que as amigas estavam se afastando dela, né? Não chamavam mais ela para participar dos. Quando se formar os grupos de trabalho, ela era deixada, era sempre a última, a professora tinha que colocá-la obrigatoriamente num grupo, porque era deixada de lado e tal. E aí ela começou a se sentir mal com isso e tal, e fez um comentário com a mãe dela disse, não, mas de repente você está interpretando errado, não é assim e tal. Numa conversa através de uma rede social, através de uma outra colega dela, a coleguinha disse para ela, olha, fulana, a fulana e a ciclana não querem mais que você faça parte do nosso grupo, porque elas acham que você é porque você é gorda e porque você se acha demais, então elas não querem mais ter amizade com você. Mas eu quero dizer que eu sou muito sua amiga, eu ainda quero manter esse contato com você e tal. Me desculpa, né, porque eu me afastei de você, mas elas não querem mais ter contato com você. Resultado, a criança chegou em casa, conversou com a mãe e tal, e resumindo, doutora, essa menina, ela chegou em casa, disse que se desfez de todo o guarda-roupa dela, deu aí para outra pessoa, olha, eu não quero mais essas roupas, me deixam gorda, as minhas amigas acham que eu sou metida com essa roupa, mas eu não posso usar porque me deixa gorda, então não quero mais, mãe, então, e aí começou a ficar retraída, né, se vê, e tem 8 anos de idade e feito por meninas. É verdade, e digo mais, menos de 8 anos, né, 8 anos são crianças do terceiro ano. Mas nós temos, assim, acontece com frequência em crianças com menos idade, né? Agora, outra vez eu trago a responsabilidade para os adultos, né? A criança, ela aprende por imitação, ela repete o que ela ouve, né? Então, o exemplo, e eu falo de pais e professores, né? Às vezes, hábitos de comentários que os pais fazem, críticas, preocupação realmente com imagem corporal. Né? Agora nós estamos vivendo um tempo muito interessante, que em que as escolas elas precisam se adequar, se especializar para atender os alunos que nós chamamos portadores de necessidades educacionais especiais, que são as crianças que possuem algum tipo de necessidade em que educacional específica e que precisamos de um método, de uma atenção individualizada e personalizada. Não é? São as crianças portadoras, às vezes, não é, de um quadro de autismo ou de síndrome de Down, ou mesmo os transtornos de aprendizagem, que a gente chama de dislexia, disgrafia, o famoso déficit de atenção combinado com a hiperatividade, aquelas crianças que não param, as desatentas. A escola, ela precisa estar cada dia mais preparada para atender essas crianças, já que nós vivemos numa política em que, ou seja, a inclusão é uma lei. Agora, digo que na prática é um desafio você estar com um grupo de 30 crianças, 25 crianças diferentes uma das outras e algumas ainda com necessidades educacionais específicas. E você poder trabalhar com todos de maneira que você atenda a todos, né, segundo o seu estilo de aprendizagem, saber lidar, trabalhar com o grupo para aceitar esta criança com essa diferença. E a gente percebe que se nem as crianças, inicialmente, elas não têm dificuldade, mas às vezes ouvem comentários, né, de outros adultos, de pais: puxa, mas como é que meu filho vai estar nessa sala de aula com esse menino que não para, com esse menino que empurra todo mundo? Então, é um desafio. Nós, adultos, é que precisamos nos capacitar cada vez mais, nos informarmos, inclusive, não é, esse momento que nós estamos de tratar de um assunto tão importante, não é, e que atinge a todos nós. Pode ser que o nosso filho não tenha essa necessidade, mas aquele que é pertinho da gente, ou temos na nossa família. Então, a gente tem que valorizar, respeitar, sobretudo, e ensinar os nossos filhos a respeitarem essa diferença, o ser diferente. Ah, e, na verdade, assim, a gente... daqui a pouquinho eu vou fazer uma pausa para o repórter CBN, daqui a pouquinho, mas antes ainda eu quero tocar em alguns assuntos. A senhora falou, né? É necessário que os pais fiquem atentos aos filhos, porque muitas vezes os filhos se espelham nos pais. Mas muitas vezes também eles veem na televisão. A gente não pode, assim, imaginar como é que uma criança de 8 anos, de 7 anos, já tenha essa maldade, né, de atingir o seu coleguinha, né? Isso também é uma forma, assim, é uma coisa de caráter já da criança. O comportamento, Cristina, ele é a parte visível daquilo que acontece internamente, não é? E o que acontece internamente, ele também é consequência de uma combinação de fatores. Aí entra a personalidade da criança, não é? O tipo de temperamento. Às vezes a criança é introvertida, ou às vezes é extrovertida, né? A introvertida é aquela mais sensível, mais caladinha. E se de repente ela é educada num ambiente de muita rigidez, de muita cobrança, de muita crítica, e ela sendo sensível, sendo introvertida, pode ser que desenvolva uma insegurança, uma baixa autoestima e uma timidez. Então, essas crianças são alvos... são alvos potenciais para as pessoas que, no caso, os que praticam bullying, porque é aquela criança quietinha, aquela que não sabe se defender. Eu vou só fazer uma pausa agora para o nosso repórter CBN, e daqui a pouquinho eu volto para mais, continuando essa nossa conversa, que é muito interessante, com a doutora Márcia Toledo, falando sobre racismo e sobre bullying, agora às 3 horas e 31 minutos. Voltamos a apresentar CBN Foz, edição da tarde. As notícias de Foz do Iguaçu, da região de fronteira e do estado do Paraná. Apresentação, Cristina Pinheiro. 3 horas e 34 minutos, eu tive uma conversa muito interessante com a doutora Márcia Toledo. A doutora Márcia Toledo, que é psicóloga, especialista em bullying, especialista em tratos com crianças, com adolescentes. Ela fez, inclusive, um trabalho de mestrado, né, doutora Márcia? Foi isso, né, a respeito... É uma especialização, né, na área de educação, inclusive sobre a influência que a criança que sofre bullying na aprendizagem, porque altera até mesmo a qualidade do aprender. Quando o emocional dela está alterado, com certeza, não é? O cognitivo, ele também é influenciado, né? Ele sofre interferência. Pois é, eu tinha até deixado, estava comentando aqui no intervalo com a senhora, a respeito disso. A gente recebeu algumas perguntas aqui de ouvintes, né? Então, tem a Maria Alice, lá do Jardim Elisa, ela pediu para a gente perguntar os sinais de que o filho possa estar, não sofrendo, mas praticando o bullying. Porque agora a gente está falando que só daquelas crianças, né, que estão sofrendo. Mas há os reflexos tanto do bullying quanto do racismo, tanto em quem pratica quanto quem sofre, eles são devastadores, são terríveis, né? Porque hoje a criança pratica e pode causar um dano irreversível em outra pessoa, e isso ela pode levar para o resto. Puxa, sim, eu fiz mal para aquela pessoa, né? Então, como é que os pais podem administrar isso? Na verdade, numa situação de bullying, nós temos... os personagens, né? Temos o agressor, temos a vítima, que às vezes é até mais de uma, né? E temos as testemunhas, e todos sofrem, não é? Às vezes, aquela que está assistindo a agressão, ela teria vontade de denunciar, mas tem medo de ser a próxima vítima do bullying. E é um tipo de situação que afeta muitas pessoas no mesmo momento. E para que seja considerado bullying, precisa ter uma intenção, precisa ser um tipo de agressão repetida, não é? Que o agressor ele faça isso de forma intencional, ele faz porque ele quer e ele faz de formas repetidas. Vamos dizer que é um apelido ou mesmo ele está amedrontando, ele está ameaçando e não, que é diferente, às vezes, de alguns momentos de desencontro na escola, né? Eu trabalho muito com isso também, no sentido de a gente não chamar de bullying tudo que acontece na escola. Há que se fazer essa diferença, se fazer essa reflexão, né? Do que é bullying, do que é alguma brincadeira. Exatamente. Alguma... Vamos imaginar que eles estejam no parquinho e uma criança correu para pegar o balanço para usar e o outro também teve a mesma ideia e no mesmo momento eles dão um choque. Então, um fica com raiva, dá um soco no outro... Mas a situação, geralmente, a pessoa responsável, chama os dois para conversar, né? O que aconteceu, vamos pedir desculpa, e acaba, e no dia seguinte eles estão amiguinhos outra vez, ou mesmo daqui a 10 minutos. Mas o bullying é aquele que é com intenção, aquele com a intenção de machucar, não é? Mas a ouvinte, a pergunta dela, não é, de que maneira a gente pode saber que o nosso filho, não é, ele seria, no caso, o agressor? A única forma, não é, é a gente sentir que, de repente, ele passou a ser mais crítico, não é? Ele passou a ter comentários um pouco mais que possa atingir o outro. Eles chamam, né, de zoar, de criticar, ser muito crítico. Agora, tanto para você detectar o agressor como a vítima... Outra vez eu volto na nossa grande responsabilidade. Precisamos conversar com os nossos filhos, precisamos ouvi-los, temos que incentivar o diálogo, contar como estão as coisas, como foi a tua semana. Não é nenhum relatório diário, o que aconteceu, não é? Às vezes os pais são tão ansiosos que o filho mal coloca o pé dentro de casa. Como é que foi hoje? Não sei o quê. Então, se o filho percebe que existe uma ansiedade dos pais, de repente vai até responder coisas para agradar, satisfazer a ansiedade do pai. Mas, acompanhá-los, o que eles andam assistindo, o que eles estão jogando, não é? Quais são os contatos, o tipo de diálogos que eles têm na internet... E a gente sabe, a gente conhece os nossos filhos, né? A gente, se acontecer alguma coisa, o jeito de entrar em casa, do jeito que ele pisa, a gente sabe que alguma coisa não está bem. Por esses jogos online, jogos de internet, de videogame, essa coisa toda, esses violentos, eu digo, eles podem ter alguma influência na criança, no adolescente, a praticar o bullying? Para eles tudo é muito divertido, não é? Inclusive tem um jogo que se chama bullying. E o jogo, ele simula situações de bullying, né? De alguém agredindo, alguém incomodando o outro. Agora você imagina a que ponto que nós chegamos. Porque se uma criança ou um adolescente um pouco mais influenciável, nós sabemos que, né, que tem outros que conseguem administrar bem, vão lá, tem como única forma de lazer, embora eu não acredite, eu não aceite isso como forma de lazer, né, um filho da gente jogando um jogo desse, né, brincando com essa coisa de fazer, praticar o bullying contra as pessoas. Mas agora, um adolescente mais influenciável, ele pode. Né? Nós estávamos comentando, né, antes da entrada, a gente tem que ter muito em conta, né, o perfil de personalidade do nosso filho, do nosso aluno. Né? Nós temos, existem várias formas de você definir personalidade, mas para que seja mais simples, a gente diz que tem aqueles que são mais introvertidos, são os mais calados, né? Aqueles que falam menos, e tem os extrovertidos, que são os comunicativos, geralmente são os líderes. E a gente precisa perceber, né, que quais são, né, o tipo de amizades que os nossos filhos têm, que tipos de brincadeiras, que tipo de conversas, que tipo de lugares eles estão indo. Não basta só nós cuidarmos dos nossos filhos, mas a gente precisa saber com quem eles andam, né? Com quem eles conversam, com quem eles brincam, né? E a adolescência é uma fase em que tudo se potencializa a mil, né? Se existe uma tristeza, vai ser uma tristeza muito grande. Se é uma alegria muito grande. São muito passionais, são, né? Sempre intensos. É tudo ao extremo, intensos. Eu ouvi dizer uma vez que todo adolescente é bipolar, né? Mas isso é só uma brincadeirinha. Mas para dizer como que oscila o estado de humor. E agora, o que é preciso que os pais, e alguns professores até fazem o papel do pai, né? Porque é aquele que ouve, aquele que pergunta, aquele que nota que alguma coisa mudou e pergunta para o seu aluno, puxa, hoje você está mais calado, o que aconteceu? Ou mesmo de uma forma discreta, fora do grupo, ele vai se aproximar desse seu aluno? Porque uma coisa também é visível, né? Uma atitude da criança sozinha é uma, quando ela está no grupo é outra. Quando existem situações na escola que eu preciso resolver, eu primeiro ouço cada um individualmente. Eu quero ouvir a versão de cada um. Cada um tem que ter a sua razão. E depois eu reúno as pessoas envolvidas e a gente percebe como que até alguns argumentos eles mudam. Por medo, por insegurança, não é? Por aquele que é líder, não é? Ele querer dominar a situação. Então a gente tem que ter muita cautela de tomar decisões ou mesmo castigar ou criticar sem que você tenha em conta todos esses né, digamos, esses argumentos, esses passos. Então, tem uma outra situação aqui, quem colocou para a gente foi a Luísa Rosa, lá da Vilar, a respeito daqueles, vou colocar aqui, né, entre as vítimas, que eles imploram para os pais que não comentem sobre o problema. Então, eu chego, o meu filho chega até mim, olha, eu estou passando uma situação assim, meu amiguinho todo dia faz assim, assim, assado, tal. Ah, eu vou lá falar com o pai dele, falo, não fala, porque daí que a situação vai piorar e tal. Ela enfrentou uma situação aqui, assim, e ela quer saber como agir. Ela, ainda assim, ela procura o pai, ela tem medo de procurar os pais dessa criança e ser mal interpretado, os pais não gostarem e tal, ou agirem mal com ela, ou com o próprio filho, castigarem o filho. Entendo. Se a situação aconteceu na escola, a indicação melhor, não é? O que a gente poderia indicar é que essa mãe, ela procurasse a coordenadora, a psicóloga da escola e contasse para ela a sua inquietude, a sua, não é? A sua insatisfação ou mesmo para verificar o que está acontecendo. Porque é muito complicado quando o pai vai tirar satisfação com a criança, digamos, com o agressor, não é? Fica uma situação desigual, não é? De que um pai, que é uma pessoa adulta, fala, mas o que você fez com meu filho? Não é? Isso também é muito delicado, não é? É uma situação de intimidação, né? Ele, na figura dele de adulto, de autoridade, e a gente não aconselha que faça isso, né? Por isso que algumas crianças preferem guardar, porque tem o medo, né, da reação quando souber que contou. Puxa, você contou, então agora mesmo que eu vou te perseguir. E essa criança se sinta segura de que os pais, eles tomarão as melhores decisões. Então, digamos que vai até a escola. A escola tem a função, né? Vamos dizer, a obrigação de verificar o que aconteceu. E quando a gente fala de trabalho na escola, a gente sempre trabalha o coletivo, não é? Todos os anos eu faço um trabalho em que a gente combate o bullying. Só que eles não querem nem mais ouvir falar de bullying. Teve uma época que eu entrava na sala de aula e dizia, já vem a tia do bullying. Lá vem a tia do bullying. E eu decidi, quer dizer, nós, a equipe, decidimos que nós precisamos trabalhar desde o começo do ano, já algo que faça parte do projeto da escola, não é? Trabalhar valores. Se você trabalha valores, se você trabalha respeito, você está trabalhando bullying. Se você trabalha solidariedade, igualdade, verdade, amor, paz, Né? Se você trabalhar dentro da tua matéria, da tua disciplina, né? Você dá um texto, português vai dar um texto sobre respeito, sobre direito, né? O direito do outro. Então, você aí vai ter oportunidade de debater com eles. Né? Quando a gente não respeita, quais são as consequências? E isso ser trabalhado desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula. Porque essas campanhas assim isoladas, que uma semana a gente fala de bullying, eles já sabem. Só que uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar, não é? Tem muitas pessoas que conhecem muitas coisas, mas elas praticam. É diferente, não é? E tem que ser o exemplo do pai, ele tem que ter exemplo em casa e tem que ter exemplo na escola. Tem professores que colocam até apelidos nos alunos também. Pois é, eu ia abordar isso. É uma outra questão aqui do Luiz Otávio, lá da Vila C, justamente sobre isso. É bullying praticado por professores. Eu não saberia se a gente poderia considerar bullying, né? Porque bullying sempre a gente considera os pares, não é? Quer dizer, de criança para criança, mas eu também já ouvi bullying em família, bullying da família. Bullying entre irmãos, alguém que falou até sobre bullying entre irmãos. Bullying do professor, na verdade, é um tipo de comportamento, não sei, né? Vamos dizer que tem a mesma, funciona do mesmo jeito que o bullying, né? Mas que às vezes o próprio professor faz um comentário, né? Porque o menino é gordinho, porque o menino é lento, não é? Ele não tem o mesmo ritmo dos outros, mas você... Porque se o professor, que é a autoridade, se o pai, que é o exemplo, a referência, fizer um tipo de comentário desse, você não acha que ele está habilitando, não é, as crianças para fazerem o mesmo? É o exemplo, né? E que autoridade a gente tem de corrigir se a gente não pratica? Então, para você trabalhar bullying, você tem que repensar, não é? Quais são os teus valores, como que você está praticando, porque conhecer os valores, Cristina, todos nós conhecemos. Agora, praticar é outra coisa. Parece que tem uma inversão, não é? Como a gente comentou no começo, hoje em dia a gente pensa em ter, é tênis de marca, é o celular última geração, é os jogos, não é? Esse ser, o ajudar, o ser solidário... Isso ficou só na teoria. Aquela velha coisa que a gente fala, as pessoas estão muito preocupadas em ter, hoje, né? Em ter ao invés de ser. Sim. Né? Essa é a distorção. Para mim, né, com a prática que eu tenho, tanto na escola, né, que eu trabalho como psicóloga escolar há 16 anos, eu já tenho consultório há mais de 20 anos, então a gente percebe que a grande crise está no exemplo. É claro que nós temos crianças que têm problemas, transtornos. Agora, se elas têm transtornos, elas precisam ser atendidas, precisam os pais procurarem ajuda, não é? Se você vê que seu filho é uma criança muito, vamos dizer, antigamente a gente chamava rebelde, hoje a gente diz que ele pode ser opositor, desafiante, não aceita as regras. Tem um transtorno que se chama transtorno opositor desafiante, que tem tratamento. Não é? Ó, aquela criança que não para, mas esse menino não para, é um disciplinado, mal educado. Isso, em alguns, né, dependendo da avaliação que faça o especialista, ele vai dizer que é hiperatividade. Ah, esse aí vive no mundo da lua, é um preguiçoso, não faz nada. Hoje em dia se chama transtorno déficit de atenção, porque até então só se rotulava a criança, fácil, adolescente, né? Claro. Ah, esse aí é preguiçoso, claro. Ah, esse aí não quer nada, esse aí nunca faz nada, esse nunca, né? Não traz o caderno. Às vezes, ele é uma criança em que neurologicamente, não é? No seu cérebro, a área que corresponde à atenção e concentração, ela precisa ser mais ativada. E existe tratamento e alguns até com medicamento. Doutora, dá para a gente fazer aí uma relação entre o racismo e o bullying? São coisas diferentes? Hoje se coloca tudo num bolo só? O racismo seria uma das categorias, não é? Assim como pode discriminar alguém pela religião, A gente pode discriminar alguém pela raça, pela cor? Pela nacionalidade, pela, né? Nacionalidade. Hoje nós conversávamos hoje cedo pela manhã aqui com o Guilherme Votikol, justamente isso, aqui nós temos essa gama enorme aqui. Exatamente. De nacionalidade diferente. Então a gente sempre fala, é o xiru, é o turco, que o acaba sendo uma, né? O argentino, né? Então às vezes falam brincando, mas acaba sendo uma falta de respeito com essas pessoas, né? Tudo é motivo, né? Mas eu não valorizaria, né? Ele não teria um valor ou um peso maior do que as outras categorias, como aqueles que têm um nível financeiro, né? Socioeconômico melhor, que vive no bairro melhor, que possui mais possibilidades, não é? Então, tudo... Tem crianças que discriminam a outra porque ela não tem o tênis da marca, ou não tem o tal telefone última geração, o celular. E aí entra também a religião, entra a cor, entra a imagem, né? Que a gente fala de peso, chamar de gordinho. Então, seria mais uma categoria, a categoria, né? Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser uma forma de violência, racismo, bullying, com certeza, né? Não deixa de ser... Não, o bullying, ele aproveita, né? O bullying, racismo, de alguma maneira, ele vai afetar, não é? Porque ele discrimina, né? Ele ofende, ele machuca e ele cria feridas emocionais e algumas até... Se não forem detectadas, né, pode se transformar em um quadro psicológico. Traz consequências seríssimas, sim, né? Como casos, como a gente já disse aí, casos de suicídio de adolescente, que deixaram cartas, ó, tô me matando porque não aguentava eu mais isso. Eu recebi uma carta, né? Eu recebi uma carta de um menino, de um adolescente que ele não queria, né? Uma das coisas, ele não quer, um dos sintomas, ele não queria ir mais na escola. Né? Porque aí começa a somatizar, aí tem dor de cabeça, aí tem dor de barriga, aí um dia aconteceu isso, outro dia aconteceu aquilo, sempre procurando motivos para não ir na escola. Né? E sempre nós, como pais, permitimos faltar quando está doentinho, né? Claro. Então, começa a aparecer as doenças psicossomáticas, não é? A doença, que é uma doença emocional, mas que é transferida para o corpo para você evitar a situação de estresse. E então essas crianças, elas começam a evitar a ir na escola, a fugir da situação a qual elas têm medo, né? Bom, de qualquer maneira, doutora Márcia, o que tem que se fazer, tanto os pais quanto os professores precisam estar atentos, né? Atentos. É responsabilidade tanto, lógico, nós sabemos que é dos pais, tá, mas os professores que têm esse contato, né, que têm essa relação mais perto, né, com a criança, com o adolescente, né, devido ali os pais tempo de trabalho, não tem tanto tempo para os filhos, então o professor é o que está ali. Então é preciso que se chame atenção para isso. Exatamente, não esperar acontecer... Para, sobre o acontecimento, você tomar uma atitude. É trabalhar em prevenção, não é? O professor, ele pode fazer projetos, eles podem fazer fórum, tudo que traga a oportunidade, o espaço para as crianças expor aquilo que elas estão sentindo. Eu fiz um trabalho com eles em que a gente colocou uma situação e eles davam a sua opinião, eles davam as soluções. Qual é a nossa postura muitas vezes, não é? A gente sempre, como adulto, diz o que está certo, o que está errado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Quando, na verdade, nós precisamos incutir nos nossos filhos e alunos a oportunidade deles expressarem aquilo que eles acham. A opinião seria um trabalho interativo, participativo, consciente, não é? E ouvir o que você acha. E ela fala, você está falando besteira. Não, o que ele está falando é certo, é a maneira dele de expressar. Então, o professor, ele tem essa grande oportunidade de criar, em qualquer disciplina que ele dá, esse espaço para o debate, de cada um expor a sua opinião. E outra coisa que os pais e professores precisam trabalhar, precisam ensinar e estimular a seus filhos e alunos a denunciar. Isso é que ninguém faz, nem nós adultos, nós somos... Um povo que a gente aceita muito facilmente opressões, a gente aceita injustiças, a gente, deixa quieto, não quero esquentar a cabeça, não vou criar confusão. Não, uma coisa é você... você não vai estar comprando briga, mas a gente tem direitos e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, a que eles possam reivindicar os seus direitos de uma forma assertiva, ou seja, falar o que está sentindo, falar o que ele está de acordo ou não, de uma forma em que não haja agressão ou mesmo, né, tipo de situação estressante, mas que ele fala, não achei certo isso. E estimular essa participação, né, ativa e consciente das crianças, porque eles são preciosos. Nós, adultos, é que precisamos melhorar cada dia mais. Verdade, um recado super dado aí. Próximo, nós teremos aqui o assunto para conversar a tarde inteira aqui, mas eu já quero deixar o convite para uma próxima oportunidade, isso, a senhora retornar, abordarmos mais essa questão aí com adolescentes, com crianças, com bem preciosos, né, como a senhora bem falou. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Um prazer.